senhor, está confirmado o pegamento aqui à nossa esquerda, da helicóptero. Entrada na equipe de controle, mantendo o seu pé da esquerda. Ok, obrigado. Segundo 255 avistado, segundo 0 avistado, 0 graus, 1 Salvador, ação de identificação. Atenção, desce para o nível 060, ajuste no 0190. Para 2 e 6, vamos utilizar. Salvador, Olimpo 06 está te chamando aí algumas chamadas para descida aqui, é o Romo 411. Sete Romo 411, grato. Olimpo 06, aqui é o Salvador, na sua. Controle, o Olimpo 06 está respondendo, só gostaria de uma ponte, hein? Por gentileza, João 411, essa história de que ia chegar a voar após o médio voa Papo, mas só essa história voar na postura de Bomédio, após Bomédio interceptar a chegada e descida inicialmente ao nível 050, tentando comunicação com vocês. Ok, copiou, Olimpo. Salvador, ele copiou aí, entrou de Bomédio 050. Quatro, João, quatro nove. Quatro nove. Não, quatro nove, João, no número de 950. Já é na 315, o João, certo, do posição de 11 horas. 4.4 minutos, na frente de 10. Na nossa, 44, na frente de 10, na frente de 10. Para o seu localizador, depois do cancelamento, corria direita na proa 160. Tem como limite o curso localizador, em caso de falha de comunicações, assume navegação, proa de duna, intercepta a ponta e completa a cadeira no número 3.95. Desça para 4.7. Para a gente continuar o lugar. Se não me Salão 063, Lampião. Thank you.

Atenção, desce para o nível 050, ajuste no 015, chegada de nada. Saúde no quadrinho. Livre, bom, para o segundo da linha de passagem. Fizeram minha, são as 4-3, para ver a pista direita, vai para a via alfa, repasse para a roda. presença. 32, Paulo Antônio. Chamei no 21 desse canal, Luiz Detalhe. Autorizado, pistola zero. Pouso, voo 202. Solo 59, libera a direita, chame solo em 1219. 0 graus, 1 a 12 nós, azul 2465. informação, sensor 1-2, direção 9. Boa tarde, eu vou no 8 de curso, está passando bem. Contato, continua a sua ação, pistola 0, aguarde autorização de pouso, vento 110 graus, 1,19, voo no 885. Aguardando, 885. Papá, papá, pai, Wolf Mike, decolou 09. Corredora Cher, chama de controle, frequência no 208, Mike, Wolf Mike. Dia 9, obrigado. Nada. Condições visuais, e as pés, a gente no 05, e reforço para o lugar. Nosso pouso autorizado, pistão 0, informa o tráfego à direita, seguindo a linha do litoral, no corredor Axé, 500 pés, helicóptero, não interfere com sua aproximação. Está a pouso autorizado na pista 10, 08. Boa, 2465, essa lista aqui vai, a gente precisa ser passada. Azul 2465, inicialmente, você precisa sair da tráfego no sentido contrário. Saúde 2230, isso tem restrições para 2010, a gente no 015 e o Euromec com a estabilidade. Saúde 2465, contém a prejuízo da barreira. nós vamos direto da rede.